Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Os ouvintes da Rádio Boa Nova, começa aqui mais um Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. A equipa constituída pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares, Francisco Carvalho, Inês Pereira, Pedro Andrade e Catarina Peixoto já estão aqui presentes. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, temos aqui um coro ao vivo. E temos mais dois estreantes hoje, o Michael e o Daniel Pereira. Sejam bem-vindos. Obrigado. Pois o Michael e o Daniel são duas novas aquisições. No caso do Michael, Michael, chega-te ao microfone para nos dizeres o que é que tu queres vir falar aqui ao nosso programa A Escola e o Meio. Ainda não estou bem indeciso, mas acho que vou optar pela escolha de política. Política, provavelmente política europeia, política internacional, porque o nosso amigo Michael... Europeia e internacional. Sim, o Michael é oriundo da Europa de Leste, vive há vários anos em Portugal, está cá desde os 8? Sim. Pois, ele está cá desde 18 anos, portanto já está há muitos anos em Portugal. Aliás, ele tem a nacionalidade portuguesa e, portanto, ele vem-nos falar deste tema. O nosso Daniel é um rapaz natural de Oliveira do Hospital e, portanto, de nacionalidade portuguesa desde que nasceu. O Daniel pediu-me para ler aos senhores ouvintes o seguinte texto para se apresentar. E ele diz o seguinte: Olá, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, do bonito concelho de Oliveira do Hospital. Eu sou Daniel, tenho 17 anos e ando no 11º ano na Escola Secundária de Oliveira do Hospital. Começo hoje a minha colaboração com a Rádio Boa Nova num projeto que me foi proposto pela professora Célia Lourenço. Depois de ter refletido sobre o que havia de falar convosco, decidi o tema das necessidades educativas especiais, porque eu sou um aluno com necessidades especiais e com acompanhamento especial. Na escola e na minha vida cotidiana, desde sempre necessito de uma cadeira de rodas, mas nunca me senti uma pessoa diferente dos outros. Sempre me senti bem, integrado nas turmas onde estive e estou, e tenho grandes amigos na escola. Mas será que todos aceitam jovens diferentes? Será que o senhor ouvinte pensa nestas pessoas? São muitos as perguntas que se podem fazer relativamente a esta questão. Espero que o tema seja do vosso agrado. Até ao próximo programa. Daniel, gostaste da forma como eu li? Pronto, fiz jus ao teu texto. Sim, senhor. Que eu até na aula anterior que tive, eu penso que estou em aula, não estou em aula, estou num programa de rádio, mas na aula anterior com o 11º E, fiz questão do Daniel ler isto aos colegas, porque foi uma forma de eles perceberem que eles têm sido muito solidários com ele e o Daniel sente-se bem na escola. Esperemos que um dia, quando estiver em sociedade mais alargada, também se sinta bem e se sinta integrado. E é desse tema que ele vai falar, que me parece muito pertinente. Rádio Boa Nova. Volto a dizer que o Clube de Rádio é um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa, que em qualquer momento podem solicitar a sua participação e intervenção no programa. Vamos já, se calhar, a uma sugestão musical do Pedro. Antes disso, vamos só saber, Pedro, aqui rapidamente, quais são os temas que hoje vamos ouvir. Inês Garcia, no caso da notícia de âmbito nacional... Eu hoje vou destacar a chegada de jovens estudantes sírios a Portugal para estudarem nas nossas universidades portuguesas. Tudo bem. Inês Brás, nós e os animais? Hoje vou falar do que se deve dar aos animais para substituir certos alimentos. Pois, no programa passado falou do que não se deve dar, hoje vai falar de como devemos alimentar os nossos animais. Especialmente os cães, e não só. Sim, os cães. Muito bem. Sugestão de cinema aqui da nossa Catarina Peixoto. Vou falar do filme português Os Maias. Muito bem. Sugestão de leitura, Inês Pereira. Vou sugerir aos nossos ouvintes A Culpa das Estrelas. E quanto à biografia, Carolina Soares? Vou falar de Sara Beirão, uma mulher oriunda de Taua. Aqui da nossa região. Quanto à política, temos aqui o nosso Francisco Carvalho, que nos vai voltar a trazer o tema que abordou no último programa, mas agora questionando aqui os colegas aqui em estúdio sobre alguns desses assuntos. Não é assim, Francisco? É sim. Muito bem. A seguir teremos o desporto motorizado com o nosso Pedro Andrade. Pedro, o que é que nos trazes aí? O mesmo do costume, os campeonatos nacionais e um pouco internacional. Muito bem. Vamos ficar aí a par do desporto motorizado. Vamos então agora à sugestão de música, caro técnico Pedro Oliveira. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. O GNR, sigla de Grupo Novo Rock, são uma banda de rock, pop rock português formada no Porto, no início de 1981. Por Alexandre Soares, voz e guitarra, Vítor Rua, guitarra, e Tolly César Machado, com bateria. Atualmente, a banda é formada por Tolly César Machado, com guitarra e teclas, Jorge Romão, com baixo, e Rui Raninho, com a voz. Foram uma das bandas resultantes do chamado boom do rock português no início da década de 80. Ainda como banda de garagem, os GNR ensaiavam em 1980, numa pequena garagem em Francos, na Rua da Airosa. Os elementos iniciais do grupo eram Isabel Quina, vocalista, que pouco tempo teve na banca, Alexandre Soares, voz e guitarra, com Vítor Rua, com guitarra, e Tolly César Machado, bateria, um dos elementos que se manteve. Pouco tempo depois entra Mano Zé, baixo, que já tinha tocado com o Rui Veloso. Formam-se oficialmente no ano 1981. Em março de 1981, edita-se o primeiro trabalho discográfico, o single Portugal na CIE, tornando-se um grande sucesso com vendas superiores a 15 mil exemplares. Mano Zé deixa a banda e sendo substituído por Miguel Megre, no baixo, e lançam em outubro o segundo single, sem o GNR, alcançando também sucesso de vendas. Em setembro de 1981, Rui Raninho entra para a banda como vocalista, ficando Alexandre Soares apenas como guitarrista. A banda começa a experimentar outros estilos musicais, deixando de praticar o som rock português dos anteriores registros discográficos. Tenho medo do escuro, tal criança sem futuro. É falso velhaco, cobarde, armado, duro. Vai pelo mundo, guiado pela mão, até de Depois desta sugestão musical, vamos à nossa jornalista de serviço, à nossa Inês Garcia, para nos apresentar uma notícia de âmbito nacional, mas, como vocês vão ver, está muito interligada com a situação internacional da política e, infelizmente, da guerra civil na Síria, que tem feito inúmeras vítimas e que nos tem, infelizmente, entrado pela casa dentro, a quando dos noticiários, com aquelas imagens horríveis do sofrimento humano. No dia 11 de outubro chegou a Portugal o segundo grupo de jovens sírios que vai estudar nas universidades portuguesas. Uma iniciativa internacional liderada pelo ex-presidente Jorge Sampaio. A guerra civil obrigou-os a deixar terra e família. É o segundo grupo de jovens sírios que a guerra obrigou a deixar uma vida para trás. Um primeiro grupo de 42 pessoas já está em Portugal desde 1 de março deste ano, distribuído por diversas universidades portuguesas. Beirute foi a cidade de onde partiram ao início da manhã do dia 11 para uma nova etapa das suas vidas. Em paz e com bom acolhimento, É o desejo que todos terão, provavelmente, já que 3 anos de guerra civil na Síria obrigaram as mesmas pessoas que vivem no Portugal inteiro a abandonar as suas casas. Mais de 10 milhões de refugiados e deslocados internos, para não falar no número de vítimas civis. Nem todos viviam em Beirute, mas foi a capital libanesa que todos se reuniram para voarem até Lisboa. O ex-presidente da República, Jorge Sampaio, criador da Plataforma Global de Estudantes Sírios, que recebeu o grupo de estudantes sírios, disse que encara com cada vez mais preocupação o conflito que se prolonga desde 2011. Estes jovens têm uma grande ligação às famílias que estão dispersas, quer em campos de refugiados, quer em cidades. Alguns membros das famílias desapareceram. É uma situação terrível. Eles são muito ligados às famílias, estão sempre a tentar contactá-las, mas nem sempre conseguem encontrar resposta. Explicou Jorge Sampaio aos jornalistas, sublinhando que o êxito da operação de auxílio depende dos apoios de particulares e de empresas. Fico muito contente por poder dar um contributo com as autoridades portuguesas e que venha a valer a pena. Até agora tem valido porque eles querem ser bons estudantes e têm sido, e isso dá-nos uma grande alegria. Para o ex-presidente da República, grande parte dos problemas do Médio Oriente agrupam-se na Síria e no norte do Iraque, constituindo uma situação volátil e dramática e onde o futuro é incerto. É uma zona do mundo de enorme complexidade, enorme confrontação entre ambições territoriais, divergências religiosas profundas, muita selvageria à mistura e fronteiras líquidas. É muito difícil pensar que uma operação militar aérea resolve esta questão. E, portanto, enquanto os próprios iraquianos e sírios não tiverem possibilidade de agir, esperemos que as alianças cruzadas que existem e que nos deixam de cabeça à roda para percebermos o que de facto está a acontecer. A religião não é incompatível com a paz e com o respeito pelos direitos humanos, afirmou. De acordo com os últimos números divulgados pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, organização com sede em Londres, a guerra civil na Síria fez até 2014 mais de 190 mil mortos, a maior parte civis, e mais de 3 milhões de pessoas foram obrigadas a sair do país e a procurar refúgio nos estados vizinhos. Pois muito bem, Inês. Este é o segundo grupo de estudantes sírios. É a gente que vem estudar para o nosso ensino superior e que, sobretudo, é a gente que agora durante 3 ou durante 4 anos fugiu à guerra. Muitos deles já não têm família. É gente que provavelmente poderia até morrer naquele conflito e que está a ter oportunidade, porque há países europeus que lhes estão a estender a mão. Neste caso, penso que há inclusivamente famílias portuguesas que colaboram neste projeto. Como percebem, é um projeto muito meritório, porque se um dia a Síria encontrar o caminho da paz, estes jovens vão ser lá precisos para reerguer o país depois de uma guerra civil, que, como vocês sabem, eu acho que deve ser das piores situações que alguém pode viver. Rádio Boa Nova. Muito bem, passemos a um tema mais leve. Nós e os animais. Como é que devemos tratar bem os animais, dando-lhes bom alimento, Inês? Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje vou falar sobre o que devemos dar aos cães, de modo a substituir alimentos de que falei no programa anterior. Por exemplo, em vez de chocolate, podem comer manteiga de amendoim sem açúcar. Em vez de abacate, dê-lhe abóbora cozida e substitua o gelado, que pode provocar uma intoxicação alimentar, por iogurte gelado. Os pêssegos são um verdadeiro kinder aos olhos do seu cão. Substitua-os por maçã, banana ou melancia. Não se esqueça de tirar os respectivos caroços. Pode dar pipocas sem sal, manteiga ou açúcar. Como as uvas também possuem muito açúcar, pode substituí-las por cenoura, cozida ou crua. Como sabe, tem de evitar os ovos crus, mas pode dar-lhes cozidos, se o seu cão fizer muito exercício físico. Cozinhe os alimentos sem sal, sem refogados, sem gordura e sem ossos. Pode substituir o sal por levedura de cerveja. Verá que o seu cão vai comer a refeição muito melhor. Para além destes cuidados, deve comprar, se possível, a ração adequada ao seu animal de 4 patas. Para a semana trarei algumas curiosidades relacionadas com eles. Tudo bem, Inês. Já estamos a saber. Pedro, tu já tens que substituir o teu corneto, que davas ao cão, por iogurte gelado. Isso já não lhe faz mal. Percebeste, Pedro, a mensagem? Estou a falar para o Pedro Oliveira, que disse que não gostava de gelado e não pode comer porque lhe faz mal. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Vamos para uma sugestão de cinema. Temos a nossa estreante Catarina Peixoto e vamos ver Os Maias, não é assim, Catarina? Sim. Então, senhores ouvintes, trago como primeira sugestão um filme português, Os Maias, escrito e realizado por João Botelho e produção de Alexandre Oliveira, baseado na obra homónima de Eça de Queiroz. Tem como atores principais Graciano Dias, que interpreta Carlos da Maia, Mariana Flor, que faz o papel de Maria Eduarda, João Perry, que interpreta o Afonso da Maia, e Pedro Inês, que interpreta o divertidíssimo João da Ega. No século XIX, em Portugal, vive uma família fidalga chamada Maia. Após uma longa viagem pela Europa, o membro mais novo da família, o Dr. Carlos da Maia, regressa a Lisboa para a alegria do seu avô, Afonso da Maia, que sempre o criou. Carlos, acompanhado pelo seu grande amigo Ega, leva uma vida de lazer e pequenos prazeres, passando o tempo com amigos e amantes, até que se apaixona por uma mulher misteriosa recém-chegada à capital chamada Maria Eduarda. A paixão é correspondida, até que uns meses mais tarde Carlos da Maia descobre que na verdade Maria Eduarda era a sua irmã que foi levada pela sua mãe quando esta fugiu do marido. Mesmo sabendo da verdade, eles mantêm a relação. Tudo termina abruptamente quando o velho Afonso da Maia morre. Carlos parte para o exterior e volta 10 anos mais tarde, onde reencontra o seu velho amigo João da Ega. Este filme esteve em exibição por todo o país e esteve recentemente no concelho vizinho, Tágua, e esperemos que brevemente esteja na Casa da Cultura aqui em Oliveira. Muito bem. Eu sei, Catarina, que tu no fim de semana passado viste Os Maias. Que apreciação é... Ainda não leste o livro, pois não? O livro dessa de Queiroz. Não. Os senhores ouvintes se calhar não sabem, mas o 11º ano tem como leitura obrigatória Os Maias, que é uma obra magistral do Eça de Queiroz, a sua obra-prima, que eu recomendo a toda a gente que leia. Os senhores ouvintes têm o livro lá em casa na estante, já não se recordam da história, devem lê-lo. Catarina, ainda não leu o livro, que é algo que eu recomendo a todos, se possível, primeiro liam o livro e depois viam o filme, para verem que nunca o cinema consegue mostrar toda a densidade de um livro, e então de um livro como Os Maias. Minha querida, o que é que tu achaste do filme? Gostaste? Eu gostei. Achei que é diferente e acho que o filme é muito diferente do livro, pelo que me disseram, e que avançou muito para essa história. É diferente do que estamos habituados, pois é um cenário parado. E acho que é importante, visto que é português, e acho que não, há muito tempo que não se encontra assim um filme em Portugal. Muito bem. E está a levar a cena uma das nossas obras-primas da literatura. Muito bem. Está sugerido não só para os alunos do 11º, mas para todos os nossos ouvintes. 100.2 Oliveira do Hospital. Vamos já a uma biografia. Carolina Soares, escolheste? Escolhi Sara Beirão. Uma mulher, para variar. Sim. Sara Beirão, nascida em Tágua, 30 de julho de 1880. Filha de Maria José da Costa Matias e de Francisco Vasconcelos Carvalho Beirão, foi uma escritora e ativista dos direitos das mulheres. Estudou no Porto, onde foi facultada uma educação escolar que muitas raparigas da altura não tinham. Escreveu vários artigos para jornais e revistas como O Tabuense, Eva, Jornal da Mulher, Vida Carioca, Alma Feminina, entre outros. Casou aos 30 anos com António da Costa Carvalho Júnior, a 15 de setembro de 1910, na igreja onde foi batizada. Escreveu 16 livros, dois de contos, Serões da Beira, 1929, Cenas Portuguesas, 1930, dois infantis, O Raul, 1934, Manuel Vai Correr o Mundo, década de 50. Os restantes são romances como Amor no Campo, 1931, e Surpresa Benedita, Bendita, 1941. Foi homenageada pelo Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas. A sua ida ao Brasil foi calorosamente recebida pelas intelectuais brasileiras e pela deputada europeia Berta Lutz. Em 1928 fez parte do grupo das 13, que foi fundado em 1911. Este grupo pretendia combater a ignorância, as superstições, o obscurantismo religioso, o conservadorismo e o autoritarismo religioso que perturbavam a sociedade portuguesa e impediam também a emancipação da mulher. Sara fez parte de várias causas cívicas, tais como a Liga Portuguesa Feminina para a Paz. Morreu a 21 de maio de 1974, em Tábua. São de 25 de Abril. E ela atravessou todo o Estado Novo. Foi uma mulher singular, porque, como vocês sabem, durante o Estado Novo, as mulheres não tinham as mesmas oportunidades em Portugal que os homens. Aliás, a Carolina gostava de fazer a biografia de várias mulheres e está-se a debater com esse problema, porque ela nos está a encontrar no passado, quer da Oliveira do Hospital, quer nacional, muitas mulheres. Sabemos bem porquê, não é, Carolina? Sim, sim. Porquê? Porque as mulheres naquela altura não tinham a liberdade de expressão e de fazerem determinadas atividades como têm hoje. Nem tinham acesso à instrução. Aliás, o Estado Novo foi um, precisamente um dos regimes que nós tivemos, que durou quase 50 anos, onde a mulher não teve acesso, a maior parte das mulheres não tinham acesso à escola. Só tinha uma elite, e ela de facto fazia parte da elite, mas foi uma mulher notável, que fizeste bem trazê-la até aqui. FM Boa Nova. Pois e agora, já que estamos a falar de Estado Novo e de política, Francisco tem tudo a ver. O nosso Francisco vai retomar o tema. Os nossos novos intervenientes, o Michael e o Daniel, não sabem do que se tratou, mas o nosso Francisco trouxe aqui uma nova democracia. O que ele fez aqui foi uma proposta muito arrojada de que a nossa democracia podia funcionar em modos diferentes. Vocês terão que ouvir o programa passado para perceberem que a Carolina quase entrou em ebulição, porque achou que era uma proposta completamente antidemocrática, e agora o Francisco pegou em alguns desses aspectos e vai questionar-vos acerca das posições que ele tomava nessa proposta. Vamos então ouvir, Francisco. Hoje vou continuar o tema do último programa, mas vou especificar certos pontos como, em primeiro lugar, as pessoas que têm o direito de votar e sugerir medidas. Ora, no regime surgido por mim, só cerca de um terço da população é que teria o direito a intervir diretamente na política, enquanto que as outras pessoas teriam de simplesmente limitar-se a fazer o que fazem hoje em dia, que é votar nos seus representantes. Isto poderia eventualmente causar revolta entre as pessoas que tinham esse direito, devido ao seu desempenho escolar. Mas para isso existiriam, como hoje ainda existem, mas não com a devida importância e reconhecimento, os centros de novas oportunidades, para quem não conseguiu chegar ao ensino ao secundário a tentar. Neste pode entrar qualquer pessoa com o 9º ano completo, e assim já pode exercer todos os direitos à sua disposição. E agora, queria a vossa opinião sobre isto. Esclarece melhor, que eu acho que as pessoas não perceberam bem. Tu propões que nem todas as pessoas tenham... O que é que acham? Se acham que está certo ou errado? Ou que só um terço da população tenha acesso? Não, que as pessoas que não tiveram, que não cumpriram os requisitos quando estavam em idade escolar, poderem ter uma segunda oportunidade quando, já em idade adulta, se quiserem fazer o percurso que não fizeram quando eram mais jovens. Sim. Parece-me bem. No fundo é aquilo que nós hoje já temos no SCEP, não é? Sim. Conhece o funcionamento do SCEP atualmente, que veio substituir o antigo... aquele sistema das novas oportunidades. Recordas-te ouvir falar nisso, que é dar oportunidade aos adultos que por qualquer razão não completaram, por exemplo, o 9º ou 12º ano, que agora, já quando adultos, o completem. Sim. Acho que isso não suscita aqui... Diz, Inês. Eu, por um lado, concordo, porque acho que porque assim teríamos cidadãos a votar de uma forma mais consciente, mas por outro lado também não concordo, porque infelizmente muitas pessoas não tiveram a oportunidade de estudar. Não, por exemplo, antigamente não tinham posses para o fazer. Mas agora poderão fazê-lo. Agora sim. E nesse caso, concordas? Concordo, e concordo. Muito bem. Diz, Carolina? Eu não sei muito bem ainda. Então é assim. Os alunos podem começar a votar a partir do 12º ano? Ou... A partir dos 18? Sim, sim. Como é agora. E não é para criticar, eu não percebi mesmo. E depois, se não fizerem o 12º ano, podem voltar... À escola, tirar e aí podem começar a votar e a... E ter direitos políticos. Fazer propostas. Todos os direitos políticos a que têm acesso, a que podem ter acesso. Ou seja, estás a defender, por exemplo, nós hoje temos muita gente na escola que não aproveita devidamente e se calhar não vai completar sequer secundário. Sim. Um dia, quando se arrepender disso e perceber que fez um erro crasso no seu percurso académico, porque isso, na tua teoria, isso vai o arredar de ter... direitos políticos e cívicos, ele vai poder retomar a escola. Parece-me bem. Diz, Michael. A primeira parte do plano que o meu amigo sugeriu dizia que só um terço das pessoas podiam votar, não é? Sim. Porque o que é que te vem trazer isso? Isso não te diz que vamos voltar outra vez à democracia ateniense? Ou qualquer coisa parecida? Mas... E bom. Agora a resposta. Pronto. Sim. Aquele regime que eu sugeri no último programa tinha a sua base na democracia ateniense. Por isso, sim, mas... Mas as mulheres podem votar? Claro. Ah. Claro que podem. O que o Francisco defende é o princípio da meritocracia, ou seja, só os alunos que têm sucesso académico, só os alunos que, de facto, são bons alunos ou que atingem, porque ele definia exatamente até as médias que os alunos deviam ter no básico e no secundário. E, portanto, porque ele acha, e isso é uma realidade que nós constatamos, os alunos não estão a aproveitar, neste momento, no sistema atual, a maior parte dos alunos não estão a aproveitar aquilo que a escola dá. E o que ele defende é que a escola deve ser mais exigente com os alunos, mas os alunos devem ser mais exigentes com eles próprios. E, portanto, se as pessoas não se preparam devidamente, não terão direitos políticos. E o que ele defende é que as pessoas têm que se preparar melhor. Diz Daniel. Eu também acho que as pessoas, com casos, por exemplo, como o meu, pegando um pouco no assunto que foi puxado atrás, também deviam ter certos... Direitos? Direitos na escola. E que não têm neste momento. Não têm neste momento, por exemplo, o caso das refeições... Gratuitas, estás a dizer, sim, terem... Não tens direito à refeição não gratuita. Porque isso tem a ver também com o orçamento do agregado familiar. Não. Tem a ver com isso, mas no teu caso não tiveste direito a isso. Neste caso não tenho direito. Diz Carolina. Apesar de eu continuar a achar que isso é completamente antidemocrático, com esta parte, pronto. Achas bem que... Não acho bem, professora. Não acho bem que só se possa votar se completar no 12º ano, não é? Então a gente tem direito de votar. A minha tia, por exemplo, não fez o 12º ano e continua a votar. E ela tem a sua opinião. O problema aqui é que eu acho que, independentemente das pessoas, elas têm que ter a sua opinião. E não serem representadas só porque os outros é que votam. Sim, não acho bem. Responde, Francisco. Ora, as pessoas podem votar na mesma. Toda a gente vota. Mas algumas pessoas podem fazer propostas de medidas. E aí tem lógica que sejam os mais instruídos, os mais capazes, que sejam capazes de... Aqui tem alguma lógica, Carolina. Tem lógica, professora, mas acho que vai contra... É antidemocrático ainda assim. Achas não, que... Sim, acho que vai contra algum dos nossos princípios da igualdade. Pois, sim, tu achas, sim, que todas as pessoas têm que ter todos os mesmos direitos, senão cria-se um bocado... Os que são privilegiados e os que sim, não são privilegiados. Sim, é basicamente isso. É basicamente o que, sim, eu acho. Deixa responder o Michael. Nesta situação cria-se aquele problema de nem sempre os instruídos têm conhecimento do problema que existe no país, porque nós temos conhecimento que o presidente da África do Sul, os outros presidentes dos países democráticos não vieram da sociedade alta e mesmo assim conseguiram gerir bem o seu país. Por isso eu acho que nesta situação esta ideia não vem bem. Quer dizer que o Michael está a dizer que ser mais instruído não quer dizer que seja mais capaz, nem melhor cidadão. Mas não terem vindo da sociedade alta não quer dizer que não tenham... Instrução. Pois. Sim, está bem. Teremos que passar para a segunda pergunta. Sim. Segundo ponto. Partidos políticos. Os partidos políticos, a partir de agora, apenas existirão como o que simbolizam. Deixarão de existir interesses em ser militante de um partido. Quem o quiser será apenas como um passatempo, pois não será ordenado, nem o partido é suportado pelo Estado. Apenas existirá se os membros o financiarem. Os partidos servirão para guiar as pessoas quando estiverem a fazer a sua medida ou a votar na mesma. Ensinarão os cidadãos a exercer estes novos direitos que lhes serão concedidos. Não a partidos políticos. Não é bem isso. Eu acho que... Quer dizer, eles... Da forma como eles existem hoje. Sim. Existe. Atualmente é eles... Os partidos políticos são... Então, vocês acham que era mal ter tanta, só certas pessoas a intervir na política? Bem, atualmente são ainda menos pessoas do que seriam aqui. Também é essa... Francisco, mas parece-te que para o sistema democrático melhorar temos que eliminar os partidos. Tu achas que os partidos é que são culpados de tudo? Mas eles não é serem eliminados. Eles continuam a existir, não têm... Não podem fazer as mesmas coisas que fazem atualmente. Professor, eu acho que nisso ele tem razão, na parte deles de ser como um hobby, ser fazer parte do partido. Eu acho que isso, ele até tem razão nessa parte. Porque há muitos que estão no partido ali a receber e, por exemplo, eu acho que... Eu não sei, eu não estou muito dentro do assunto, por isso, se estiver a errar. Mas o que é que o senhor... Primeiro-ministro fez, o que nós conhecemos é que ele fez parte do partido político onde está, mas qual foi a profissão dele, qual foi o custo dele que ele tirou? Nós não sabemos, eu acho que isso aí até tem razão. E eu acho que não é completamente deixar o que eu quero dizer é que são partidos políticos independentes, sendo assim, se não têm suporte do Estado, o Estado não está a financiar, sendo assim. É mais ou menos isso. É, e concordo. Diz, Michael. É o nosso Daniel que quer intervir. Se o nosso Estado pensasse mais nas pessoas com necessidade, com estas necessidades que foi falado anteriormente, eu acho que o Estado podia pensar em nós não estamos a fazer isto corretamente, então vamos ter que alterar certas medidas. E não o fazem. E não o fazem. Não reconhecem os erros. E a culpa será dos partidos. Ou então teremos que pensar numa reformulação dos partidos. Porque a Carolina está a acusar muita gente que está na política que não fez outra coisa na vida senão ser político. É verdade. Isso é. Outro dia ouvi a um nosso comentador político, que se calhar vai ser o nosso próximo Presidente da República, não sei se ele será candidato, mas parece que sim, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é uma pessoa, como sabem, muito ouvida pelos portugueses. E ele há pouco tempo disse que não há mal nenhum que alguns políticos sejam políticos profissionais, que façam toda a sua carreira política. Agora, isso deve ser uma minoria. Gente que realmente se especializou na política. Não tem nenhum mal se essas pessoas forem idóneas, sérias e quiserem o melhor para o seu país e forem competentes. O mal está se elas forem oportunistas, como temos visto alguns, e de facto quiserem é uma carreira para eles e estarem pouco importados com a evolução do país. Essa é uma das razões pela qual eu estou a querer fazer com que os partidos políticos deixem de ter o protagonismo que têm tido até aqui. Sim. E que seja mais a sociedade no seu todo a intervir na política. Sim. Sendo partido político, não tendo partido político o financiamento do Estado e não estando dependente disso. Não era bem essa a palavra, não, então, não lembro. Vá, mas avança. Mas não. Pronto. Muitos dos deputados atualmente conseguem ganhar nome e ascendem para aqueles altos cargos, principalmente aqueles os mais interesseiros, que é a partir dos partidos políticos. Os altos cargos. Ou seja, é um oportunismo. Principalmente os altos cargos europeus, que é o objetivo de maior parte dos deputados é chegarem a um desses altos cargos. Sim, Michael. Eu acho que o que nós estamos aqui todos já a tentar dizer é que deixar de os partidos políticos terem aqueles benefícios que eles têm, porque muitos vêm para a política com aquela gestão de aquilo vai ser mais fácil do que trabalhar nas obras. E deveria ser até o seguinte: o partido político que não conseguir fazer uma proposta e essa proposta não resultar, deixar de ter apoio do governo. Eu acho que esta medida seria não tão radical como deixar de ter todos, mas, por exemplo, se um partido político dá uma medida e a medida faz com que o país prospere economicamente, por que não suportar? Pois, depende da atuação deles. Sim. Se for positiva. Daniel. Agora vou colocar aqui uma questão para os meus colegas tentarem perceber um pouco o que eu estou a tentar transmitir. Se algum de vocês fosse ministro da Educação, o que é que algum de vocês fazia no caso que, neste caso? Do que tu apresentaste? Do que eu apresentei. O Daniel está muito preocupado porque ele, sendo um aluno com necessidades educativas especiais, vocês têm ouvido na comunicação social que neste momento há muitos jovens e crianças que estão sem professores de ensino especial. Porque com os cortes que têm havido no Ministério da Educação, muitos professores ainda não foram colocados, e também devido a esta confusão que houve na colocação de professores. E pessoas com muita a serem mandados para muitas zonas do país. Exato, que foram colocados em vários horários em simultâneo. E o Daniel está preocupado com isto. O Daniel tem consciência que no país todo há muita gente com características como o Daniel, ou até com problemas de saúde ainda mais graves, que precisa de um acompanhamento especial e que não estão a ter. E ele diz, se vocês fossem ministros da Educação, consideravam que era uma prioridade acompanhar os jovens com necessidades educativas especiais, ou pelo contrário, estas pessoas não têm importância na sociedade e, portanto, vamos deixá-los em casa sem virem à escola? Diz Pedro. Como a professora referiu, houve cortes no orçamento para a educação para e para educação. Os outros. Exato, sim. Por isso é normal haver um descontentamento em relação a isso, uma vez que houve menos dinheiro para tudo, exato. É claro que seja mais lento a formação dos postos de trabalho de todos os professores, por isso achas que isto é uma situação que se resolverá? Não é só uma situação do Ministério da Educação, foi provocado pelos cortes de todos os ministérios. Diz Carolina. Professora, eu não estou muito de acordo com Pedro. Com Pedro, porque achas que isto é uma prioridade? Claro. A educação das pessoas, como o Francisco. O Francisco diz, a educação é uma prioridade. E se as pessoas com necessidades especiais não têm professores, eles têm que ser arranjados. Olha, eu conheço imensos professores que têm licenciatura e foram tirar educação especial para serem colocados e não estão colocados agora. E como se vê, há falta de professores. É isto que eu não percebo, está a perceber? Costuma haver uma expressão que se diz assim: por vezes os governos são fortes com os fracos e fracos com os fortes. Parece que é o que acontece aqui. Estes meninos, estes jovens que nós temos no ensino, provavelmente são os que mais precisam. Isso, mas com... têm. Exatamente. Diz, Michael. Primeiras senhoras. Primeiras senhoras. Vai, Inês, vai, diz. Eu concordo com a Carolina, porque realmente pessoas com necessidades especiais têm que ter outro tipo de cuidados e têm que ter professores a ensiná-los. E se eles não têm esse... Se não têm acesso à escola... Não têm acesso a isso mesmo. Como é que eles... Podem melhorar, podem evoluir. Como é que eles podem evoluir? Como é que podem não ser tão discriminados? Porque muitas destas crianças e jovens estão em casa. E são discriminadas, em parte. Porque apenas querem ser normais. E não vão conseguir se não tiverem pessoas e para terem isso. Acesso àquilo que os outros têm. Porque os outros têm pernas para ir, ou têm ouvidos para ouvir, ou têm olhos para ver. E há crianças que não têm. Exatamente. E que têm direito à escola como os outros. Diz, Michael. Eu concordo aqui com as minhas companheiras só por um simples facto. Uma das mentes mais brilhantes do nosso mundo é mesmo paralisada. É Steve Hawking, se eu não me engano no nome. As capacidades mentais deles vão para além, mas ele é paralisado em todo o seu corpo. Eu não me lembro bem com qual é a doença dele. E ele fala a partir do computador. Mas mesmo assim é consideradamente mais brilhante do mundo até agora. E se não tivesse acesso à educação e à instrução, provavelmente não teria chegado onde chegou. Não tinha chegado a este ponto, por isso é que eu acho que isso nunca deveria ser deixado. Claro. Daniel, parece que todos concordamos aqui que esse é um aspecto essencial para este ministro, ou qualquer ministro, ter em conta a importância que se deve dar às necessidades educativas especiais. Francisco, vamos para a terceira questão. Terceiro ponto. O representante do país. Este representante do país será, na sua base, um presidente. Mas terá e não terá alguns direitos. Será ele quem pode vetar ou não medidas eleitas. E é ele quem representa o país no estrangeiro. O regime continuará a ter um governo, que é reeleito cada vez que um novo presidente é eleito. Este governo será constituído por ministros dos vários setores, tal e qual como hoje. Estes podem ter feito podem ter ou não feito parte de um partido, mas o presidente nunca poderá ter passado ou fazer parte de um partido devido aos interesses políticos. O presidente, como está mais informado dos problemas do país devido aos seus ministros, durante os dias em que estão as medidas dos cidadãos a ser registadas, está ao mesmo tempo uma medida do presidente a ser votada, mas enquanto está uma medida do cidadão a ser votada, não pode estar uma do presidente. Agora, estás a defender um presidente com muito mais poderes do que tem atualmente? Um pouco mais, porque estará um bocado com as funções de presidente e primeiro-ministro. Atualmente ele não tem funções executivas e assim passaria a ter. Sim. E achas que ele deve estar desligado de qualquer partido? Sim. Porque isso lhe daria mais... Ao ser presidente ele pode controlar... Ouvir todas as opiniões. Com muita facilidade pode mudar o regime. Porque é ao mesmo tempo presidente e primeiro-ministro. Teria muito mais responsabilidades. Defendes aí um sistema mais presidencialista. Aqui atualmente temos um sistema que se chama semi-presidencialista. Sim. Defendes o reforço dos poderes do Presidente da República. Diz, Carolina. Fera, eu achei que este terceiro ponto foi um bocado contraditório, porque pelo que nós ouvimos no outro programa e o que nós estamos a ouvir até agora, era um regime mais centrada nos cidadãos. E agora estamos a dar demasiado poder a um presidente. Mas eu vou esclarecer aqui mais depois um bocado o presidente poder dar as medidas nessa altura, assim eu no próximo ponto seguinte também. E o ponto seguinte tem a ver com? É os dias de voto. Ora, diz esse aspecto. Eu na última emissão disse que os cidadãos desde segunda até sexta poderiam surgir as suas medidas e o fim de semana seria para as votarem, mas eu depois de pensar melhor decidi que seria melhor se desde segunda até quarta seriam feitas as medidas e seria votada do presidente, quinta seria o dia para organizar e fazer o sorteio, que seria, como eu disse antes, em horário nobre. E desde sexta até domingo seria votada a medida sorteada. Pois, eu disse horário nobre, ou seja, vai ser. O sorteio é visto, é transmitido em horário nobre na televisão. Na televisão, para todos os cidadãos Sim. poderem estar informados. O Michael queria dizer algo? Eu queria falar sobre o primeiro ponto do teu. Das tuas propostas. Tu disseste que o presidente, se não me engano, não poderia pertencer ao partido político. Não pode pertencer. Mas pode sair para ir para o presidente deste partido. Não. Não pode? Então, mas isso é impossível. Tem que ser isento, tem que ser independente. Todos os presidentes que eu conheço que saíram de qualquer partido político, Sim. mesmo que seja anti. Mas este regime é diferente. Aqui seria um presidente independente. Mas o que é que ele percebe da política se ele nunca esteve num partido? É uma pessoa. Mas agora o Francisco está a defender que a política se pode fazer mesmo fora dos partidos, não tem que ser necessariamente nos partidos. Sim, mas o que é que. E isso garante-nos que o presidente que vai chegar a este seja ponto, um bom presidente. Conheça, consegue fazer alguma coisa? E não só, para que é que servem então os partidos políticos, se ele não pode fazer parte de um partido político? Sério, os partidos políticos são. Vai eleger as leis. Os partidos políticos podem servir, podem debater medidas entre eles, entre os membros, podem discutir aspectos da política, podem até servem para informar melhor o cidadão de como funciona este regime. Eu não estou a perceber muito bem isso. Vocês reparem que o Francisco tem a ideia de que o presidente deve ter uma função mais afastada dos partidos e, portanto, não deve pertencer a nenhum. Eu não sei, vocês, como ainda não votam, se calhar ainda não se aperceberam disso. Todos os candidatos, e vocês vão assistir a eleições presidenciais, provavelmente em janeiro de 2016. Portanto, já não falta muito tempo. Vocês vão ver que todos os candidatos que vão aparecer, muitos deles se apresentam suprapartidários. É como diz o Michael, todos eles pertenceram a partidos políticos. Alguns deles até tiveram funções importantes dentro dos partidos. Mas eles, quando se apresentam ao eleitorado dos portugueses para a presidência da República, é como se já estivessem fora do partido. Eles querem mostrar, eles dizem muitas vezes isso, eu sou suprapartidário, ou seja, eu quero ser o presidente de todos os portugueses, normalmente eles também dizem isso quando são eleitos, não me interessa se estive ligado ao partido A ou B, isso não me interessa. Porque o partido político, o Presidente da República, vocês sabem que no nosso sistema não tem funções executivas, não tem grandes responsabilidades políticas. Quem exerce o poder, efetivamente, é um governo que é eleito. Por isso é neste sentido que o Francisco já está a dizer que o Presidente, para ser um bocadinho o fiel da balança, não deve ser nem de A, nem de B, nem de C. Mas isso não nos garante nada. O Francisco acredita que sim, que será uma garantia, mas se calhar, de uma maior isenção. Não podemos partir do ponto de somos todos... Aliás, não somos, não... Eu acho que a sociedade que o Francisco aqui queria criar e a política era assim, se apostar mais na educação, se as pessoas tiverem mais instrução, tiverem maior preparação em termos cívicos e políticos, as pessoas vão saber exercer melhor os cargos que ocupam. E provavelmente a nossa sociedade vai evoluir num sentido positivo. Eu acho que o sumo que se tira aqui desta construção política que o Francisco tem é que ele quer construir uma sociedade melhor, mais informada, mais responsável, que assuma as suas responsabilidades efetivamente e que seja leal a quem vota neles, neste caso aqueles que depois vierem exercer os cargos. Mas eu quero só que isto possa ser uma coisa que eu já desde do outro programa a pensar. Pois é isso. É que nós já temos. Nós não. Estes dias são muito radicais, eu acho. Porque nós já temos vários anos de democracia. E não é se agora ser implantado um regime deste com tipo? Base na democracia ateniense que vai mudar. A educação vai demorar anos a mudar isto. Anos, décadas. Porque nós somos isto. Este tipo de democracia ateniense, digamos, ser implantado, não quer dizer que os alunos não saiam. Não quer dizer, por exemplo, só podemos votar a partir do 12º ano, quando tivermos 8 anos. Mas isso não quer dizer que os alunos queiram fazer até o 12º ano. Eles podem crescer e estar-se a lixar, desculpem-me o termo, para a política. Podem não querer saber. Acabou. Não querem saber, ficam fora. Sim, mas isso. Então, mas isso era continuar como estamos agora. Só que eles não têm o direito de votar. já sabem. Mas tu, tu reparas, se tu olhas para a sociedade, a maioria da população hoje já faz 12º ano. Sim, e se não faz, enquanto jovem, faz depois. Mas é, agora é obrigatório fazer até o 12º ano. Exatamente, e já é. E já é. Porque antes era só o 9º. Exato. E agora é até o 12º. Alguém mais quer intervir? Nós temos que avançar. Quem não faz o 12º ano vai para um curso profissional. Mas é obrigado a ir? Não. Neste regime, se não tivesse notas para o 12º, para o 10º ano, seria obrigado a ir. Estou completamente de acordo, porque não podemos ser obrigados a ir para uma coisa que não gostamos. Isso, olha, então ainda é pior. Olha, tu és obrigado a ir para o 10º ano, mas tens a opção de ir para um sim, curso. Sim, está bem, mas vou continuar aí tens a opção. A escolaridade, mas és obrigado a ir para o 10º ano. Não, e a meio do 10º ano, se não gostares, acho que se pode mudar para outra área. Meio não, até ao final do primeiro de dezembro, do primeiro período. Então, podes mudar para outra área. Aí tens a escolha de opção. Se, nesse regime, não tens escolha de opção. Porque aquilo está arquitetado na meritocracia. É preciso ter-se notas, é preciso ser-se trabalhador e responsável para atingir determinada meta. Sim, professora, eu acho que até mesmo... E ou tendo notas para ir para o 10º ano, podes também optar para ir para o segundo, para o curso. Então... Pois, era isso que eu ia perguntar agora. Nós temos que avançar, okay, o nosso Daniel quer dizer. As notas para tudo. Esta pergunta é para a professora. Se o nosso país está da maneira que está, se fôssemos fazer isso, você não acha que ficávamos pior? Completamente de acordo. Eu acho que isto ia gerar uma guerra. Se já tivemos... Lembra-se da Revolução de 25 de Abril? Se nós já tivemos uma Segunda Guerra Mundial, não ia haver uma Terceira. E começava em Portugal, ó Daniel. Olha, Daniel, já no último programa chegámos aqui à conclusão que esta arquitetura que o nosso Francisco nos trouxe aqui em termos políticos tem bastantes aspectos positivos. E um deles tem a ver com isto. Tal como está, não está bem. Sobretudo o ensino, a forma como a escola está estruturada não está bem. Porque está a dar muitas benesses a gente muito irresponsável. E com isso também todos estamos a pagar. Rádio Boa Nova. Rui Veloso nasceu em Lisboa, mas criado desde os 3 meses de idade no Porto. É um compositor, cantor, compositor e guitarrista e começou a tocar harmónico aos 6 anos de idade. Mais tarde deixa-se influenciar por B.B. King e Eric Clapton e lançou, com 23 anos, o álbum que projetou no panorama de música nacional, Hard Rock. Dele fazia parte Chico Fininho, um dos maiores sucessos da obra de Rui Veloso e de Carlos T., seu compositor. Entre os restantes sucessos fazem Porto Sentido, Não Há Estrelas no Céu, Sei de uma Camponesa, A Paixão e Porto Couve, várias músicas das quais os ouvintes devem conhecer. Na década de 1990, integrou o Rio Grande, formado por Tins, João Gil, Jorge Palma e Vitorino, num estilo de música popular com influências alentejanas que alcançou uma considerável popularidade. Dessa experiência resultaram dois discos, um de originais em 1986 e outro ao vivo em 1998. Este regressou aos discos originais em 2005 com A Espuma das Canções, o mesmo ano que comemorou 25 anos de carreira, ocasião brindada com 3 concertos, 2 no Coliseu do Porto e 1 no Pavilhão Atlântico. Em 2008 colaborou com a banda Perfume no termo intervalo, que foi um recorde de vendas internacional. Como empresário, este abriu o seu próprio estúdio, o Estúdio Vale Lobos, situado em Vale Lobos, perto de Belas, e fundou também uma editora chamada Maria Records, que acabou por falir. Em agosto de 2014, anunciou que iria suspender a sua carreira por considerar difícil aceitar a realidade do país. Eu estive atenta a esse anúncio do Rui Veloso de querer abandonar a música porque estava muito desgostoso com o rumo que o país estava a tomar. O que é curioso, acho que nunca vi um cantor com a importância que o Rui Veloso tem no nosso panorama musical tomar essa intervenção. Bem-vinda sejas à grande casa solar, a este tempo vinicular. Hoje é o teu dia de estreia. Olha à volta, tens a casa cheia, há estrelas e rios na plateia. Tudo isto é teu, há quem além do horizonte, a brisa que afaga o amieiro. E a água na fonte bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. Por ti as águias velam no cimo dos montes e a lua rege o orfeão das marés. À noite os poetas decifram os lunários para ver se conseguem descobrir quem és. Tudo isto é teu, a terra é tua, serventia, mas vais ter de lutar por ela e por ti em cada dia. Bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. Bem-vinda sejas, Maria. E agora, para aligeirar, porque isto está muito denso com a política, Pedro Andrade, temos que saber notícias do desporto motorizado. No passado fim de semana, de 4 e 5 de outubro, disputou-se a última prova em Estoril, a contar para o Campeonato Nacional de Velocidade. No fim de semana, de todas as decisões, a dupla José Pedro Fontes e Miguel Barbosa saiu vitoriosa, fazendo as duas corridas de forma inteligente e sem correr riscos. Na primeira corrida, José Pedro Fontes assumiu a liderança logo no início, rodando na frente até uma situação de bandeiras amarelas que gerou alguma confusão em pista, fazendo com que Francisco Abreu ficasse em primeiro, Deval em segundo e Fontes em terceiro. Após a paragem para a troca de pilotos, Francisco Abreu trocou com o piloto Luís Sá Silva, que perdeu a liderança para o italiano Deval. Mas mais tarde recuperou essa liderança devido a uma penalização dada a Deval. O piloto italiano ainda conseguiu terminar na segunda posição, na frente de José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, que faziam assim uma boa gestão da liderança no campeonato. A dupla Pedro Salvador e Carlos Vieira, também lutava pela vitória do campeonato, perderam muito tempo com um problema num parafuso de uma roda, terminando assim em sétimo, e as hipóteses de lutar pelo título tornaram-se praticamente nulas. A segunda corrida foi praticamente uma cópia da primeira, com a dupla luso-angolana a vencer novamente. Em segundo ficou o italiano Stefano Deval, que viu o título escapar com o terceiro lugar para a dupla José Pedro Fontes e Miguel Barbosa, que apenas tinham de fazer o último lugar do pódio para assegurar o campeonato nacional. de velocidade. E foi mesmo isso que fizeram, como mais uma prova sem correr riscos em demasia, levando o seu tato até ao título nacional. Para a dupla, Pedro Salvador e Carlos Vieira, houve mais azares com o fim de semana para esquecer, abandonando na segunda corrida. Na Fórmula 1, também no fim de semana, de 4 e 5 de outubro, ocorreu o Grande Prémio do Japão. Devido ao grave acidente de Jules Bianchi, que embateu numa grua que retirava o carro do piloto Adriano Sutil, o Grande Prémio do Japão terminou mais cedo. Jules Bianchi, piloto da Marussia, encontra-se em estado crítico, mas estável. Mas segundo The Guardian e The Times, o estado de saúde do piloto pode ter piorado. Hamilton ficou em primeiro, Rosberg em segundo e Vettel em terceiro. Ainda na Fórmula 1, estreou-se no passado fim de semana o Grande Prémio da Rússia. Devido à situação política russa, o Grande Prémio estava quase a ser cancelado. Este circuito encontra-se em Sochi, cidade que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno. Hamilton assegurou mais uma pole position, o seu colega de equipa Rosberg partiu em segundo e Valtteri Bottas em terceiro. Com uma pista nova e uma corrida calma, fazendo lembrar as tardes mais aborrecidas da Fórmula 1. Rosberg forçou demasiado logo na primeira curva e, com uma travagem mal calculada, obrigou o piloto alemão na primeira volta a trocar de pneu. Mas com a ida às boxes, caiu bastantes lugares e fez uma grande recuperação até ao segundo lugar. Hamilton apenas teve que gerir a vantagem, poupar pneus e combustível. Bottas ainda esteve bastante tempo em segundo, mas Rosberg passou. Button ficou em quarto e Magnussen em quinto. Com esta vitória, Hamilton iguala Mansell como britânico com mais vitórias na Fórmula 1 durante uma só época, que são 9, e a Mercedes vence o campeonato de construtores. A próxima prova será nos Estados Unidos, no dia 2 de novembro. No WTCC, era uma questão de tempo para a Citroën vencer o campeonato de construtores, e assim o fez no passado fim de semana. Na primeira corrida, José Maria López terminou em primeiro, Makin Rua em segundo e Ivan Müller em terceiro. Já o piloto português Tiago Monteiro ficou em sétimo. Na segunda corrida, foi Benani o vencedor. Para Tiago Monteiro, a segunda corrida foi mais positiva e terminou em segundo, à frente do piloto da Citroën, José Maria López. A próxima prova será em Suzuka, Japão, no dia 26 de outubro. No MotoGP, o passado fim de semana começou logo com algumas surpresas. Andrea Dovizioso ganhou a pole position e ainda estabeleceu um novo recorde no circuito de Montelli. O último piloto a conseguir uma pole position para a marca italiana Ducati foi Casey Stoner em 2010. Em segundo partiu Rossi e em terceiro Pedrosa. Marco Marques apenas precisava de terminar à frente de Rossi e Pedrosa para se sagrar campeão. Mas começou mal e na primeira volta estava em sétimo. Nesta altura Rossi estava em primeiro e Pedrosa nos lugares da frente. O jovem piloto espanhol foi recuperando gradualmente alguns lugares. Rossi perdeu a liderança para Lorenzo, que manteve a posição até ao final. Marques atacou Rossi e conseguiu passar, conseguindo assim o tão desejado título. A Honda vê assim o seu piloto tornar-se campeão em casa. A próxima prova será em Austrália, no dia 19 de outubro. Também nos dias 17 e 18 de outubro irá realizar-se o Rally Castelo Branco para o Campeonato Nacional de Rally. E no dia 19 de outubro, em Hockenheim, a última corrida para o Campeonato Alemão de Turismo. Muito bem, Pedro. Ficámos a par do desporto motorizado. Uma estação para quatro maravilhosas estações. Boa Nova, Músicas. Desde Oliveira do Hospital. No dia 22 de outubro, a equipa regional do projeto Mais Contigo, Prevenção do Suicídio na Adolescência, vai deslocar-se ao agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital para realizar uma ação de sensibilização sobre a temática. Esta será dirigida aos docentes e não docentes. Terá lugar às 15h30, com duração de 3 horas, e às 19h, esta mesma ação será dirigida aos pais e encarregados de educação, com cerca de 1 hora. Esta ação de sensibilização marcará o início do projeto no agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital, que envolverá, no ano letivo 2014-2015, as turmas do 9º ano. Relativamente ao Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, a equipa da UCC fez a comemoração assinalando a Semana da Alimentação Saudável, realizando ateliês de alimentação saudável e atividade física. Sessão de Educação para a Saúde, sessão de Atividade Física, História, Filme e Jogos Diversos. dirigidos a todas as crianças do ensino pré-escolar e primeiro ciclo, na semana de 13 a 17 de outubro. Nesta mesma semana foram assinadas cartas de compromisso de lanches saudáveis entre a educação, saúde, autarquia e pais encarregados de educação. Rádio Boa Nova. Espetacular. Estamos a terminar o nosso programa A Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Por hoje é tudo, despedimos até para a semana, agradecemos a sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.